visão. Os moleque na quebrada tão focado nos cabelos, dando um trato nos parceiros pra ficar lindão. E depois de todo esforço, dá uma força pra coroa. Já saiu da vida louca e agora tá firmão. Vai no shopping, lança os kits, passa na loja, o kick. Brooks vem com as letradas, o boot é misonão. E depois é Maconex, dozinho, encostei no quieto. Já bolei meu baseado, só copão na mão. É só copão na mão, é só copão na mão. Tem só copão na mão. Fase muito boa, nem à toa que nós tá no auge. Parasita, pula alto e as cachorra laute. Vê de longe, na brutana, é o VS e o Davi. É o Pepe e o Jorginho. Vê de longe, nós brotando, é o VS e o Davi. É o Pepe e o Davi. Pra coroa, já saiu da vida louca, agora tá firmão. Vai no shopping, lança os kit, passa na Lacoste, o kit. Brooks vem com a listrada, otimizo não. E o estádio é Maconex, 12 eu encostei no quieto. Já bolei meu baseado, é só copão na mão. É só copão na mão, só copão na mão. É só copão na mão. Fase muito boa, né? À toa que nós tá no auge. Parasita, pula alto, as cachorra late. Vê de longe, nós brotando, é o VS e o Davi. É o Pepe e o Davi. Fase muito.